Desajuste 1013. Para 4.013, igual no 6.0. Decolou 5-0, controle 1-1-9, décima 8. 9-800, bom dia, tá? 3-3-0-2. 3-2-0-1. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, tá? 3-2-0-1, decolado, passa 1.400 pés de ascensão. 3-2-0-1, no contato radar na decolagem, sobre mantenha, nível de voo 360, saiu da... Era a performance da subida, tá? 3-2-0-1. Informação índia para o Oscar, decolou um tráfego da 1-0, tem saída conflitante, vai aguardar um pouso na 1-0, mais ou menos uns 3 minutos, pode autorizar a decolagem. Página 5, estabilizado no localizador. Gol na 715, completa aproximação, chame torre 118, décima 6. 118.6, 1-7-1-5. Meu Golf Vitor submantém a 3 mil pés, tráfego posição 1 hora, 5 milhas, um Boeing 738 com 8.500 pés para 4 mil pés rumo sudoeste. Ó, meu Golf Vitor. Autorizado no 0. O ótimo entre 0 e 3. Como tráfego posição 11 horas, 4 milhas, um Papa Alfa Tético. Papa Alfa 4, cruzando, mantendo 3 mil pés no rumo noroeste. Sentido tráfego da 307, que eu Controle de Salvador, bom dia, tá 3517, sente da informação Fox, vai atingir 160. Tá 3517, aciona identificação, via Bonf, desça para nível de voo 050. É Bonf, 050, 3517. Salvador, o Dan 3171, está pronto para busca e treinamento. 3171 no portão 7, autorizado, reporte táxi. Depois terá para o táxi. Ultrapassado, autorizado subir na nível de voo 100. Não conseguiu comprar o controle? Uma mudança de regras, prosseguindo 105, está estimando lençóis 0800. Confirme o nível de voo? 105. Sente, confirma o chamado. 0900. Sente. Gol no 607, tráfego ultrapassado, desça para 2 mil pés, ajuste na 0-4, autorizado LS, XA, pistão na 0, reposta estabilizado. A 2014, que é para estar estabilizado, gol no 607. Mantenha o 055, é o Vitor Índia Júlio. Trinde Juliette, mantenha 055. Paulo Salvador, muito bom dia. Azul 4149, sente da Golf para Campinas. 4149, Campinas. Sente, aguarde cópia 4149. Poderia confirmar para o 4149 a saída prevista? É da Euleda, depois DCT Bridge. Da Euleda Bridge, grato. Na sua escuta para a cópia. Sente. Decolagem autorizada no 7, estabilizado, Gol no 607. Gol no 607, chame torre 118, decimal 6. 286, obrigado. 5, libera a direita, salão 21, decimal 9. Confirma a informação? 1715, salão de Salvador, 55, libera a direita, 119. Libera a direita, 219, 1715, ainda quarteado a torre. Índia, Papá, Oscar, decolar de Salvador a 56, controle 119, decima 8. 5, sua escuta, livrou. 1715, táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no 715. Alfa, autorizado, reportar antes da Juliette, o voo no 715. Salvador, bom dia, voo no 607, próximo externo vai estar travado. No 607, tem pouso autorizado 110, vento uma centena com 5 nós. Autorizado, pouso 10, vamos no 607. Papatango, Índia, Papa Oscar, confirme o código acionado. 5061. Tango Índia Papa Oscar, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 090, saída lotar. 090 na lotar, Índia Papa Oscar. TAM 3201, chame Centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterne 125, decimal 1. Recife 28851, TAM 3201, bom dia. Táxi autorizado para o ponto de espera da 10 via Juliette Alfa. Quando lá chame a torre 118, meia dúzia. Um bom dia, 3171. Táxi no ponto de espera da 10 via Juliette Alfa. Pode chamar a 118, ponto de espera 118. Romeu Golf Vitor, para serviço de informação e alerta, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 2545, 2685. Vitor. No 7 no 5, observe a saída do Alfa 321 após ingresso de Juliette para o portão 4. Após a passagem do Alfa 321, ingresso na Juliette para o portão 04, o Gol no 7 no 5. Tráfego do Salvador, muito bom dia, o F-722. 722, bom dia, informação hotel, chame solo 129. Estou confirmando o voo no 6721. 722, cliente da informação hotel, é... para foto, atenção, sua foto. Chame solo 129, decimal 9, para cópia 5722. Vai chamar solo 6721. Voo no 607, solo 00, direita, solo 129. 29, 607, obrigado. 97, acione a identificação, desça para 4 mil pés, na proa de Ponce, para iniciar a chegada Ponce. 4000 ponto para Boston, 1897. 1897, ajuste a 1014. 1094, 1897. Tá 4000 para 3000, tá 3597. Tá 3597, desça para 2000 pés, ajuste a 1014. 2000 pés, está autorizado ali, né? Hotel Confere, Brasília 320, aguarde para Copa. Aguardando o pacote, é o Atlético 722. Salvador, bom dia, 3536, tem informação hotel. Tipo 53196, acione identificação. A proa de Bonfi, desça para nível de voo 050. Ok, a proa de Bonfi, desça para o 050. 53. 3517, autorizado ILS, XRI, pista 1-0, reposto estabilizado. Estabilizado, 3597. E a Rosato da Quadra. Autorizado Brasília, nível 320. Aerovia Elefa, DCT Zambi, DCT Dogna, DCT Brasília. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Gole, transição Eval. Controle 199 decimal 8, aciona 5101 no outro responder. Gente, autorizado 320, saída Elefa, DCT Zambi, DCT Dogna, saída agora, transição Eval, 119.8, controle. Qual o código de transponder, não copiou? 5101, e curva direita após a decolagem da 190. Curva direita após a decolagem da 5722, obrigado. Chame pronto, 43, o objeto 5722. Chama pronto, 43, o objeto 5722. Voo nomeia 07, ingressa via Índia para o 03. Índia 03, o 607. DLS-3597. Tá 3517, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 6, bom dia. Bom dia, tá 3163, gente da Golf. Dan 3153, acione a identificação via chegada Bonf, desça para nível de voo 060. Gente, desce via ao 060, Dan 3153. Solo 607, Gol. Prossiga, no 607. Tá ocupado, posição 3, confirma pra gente. Só um minutinho, vou contactar a ensaia. 5316, redução para 240 mais. Reduzindo agora para 2409, 5316. Web na escuta, 5722? Pode ser. Coordene com a sua equipe de solo para fazer o push e posicionar a aeronave na saída do pad 3. Ok, pode. Deixando a entrada do portão 03 livre. Ok, pode deixar o 03. Patango Oscar Golf Serra, serviço radar encerrado, 56 milhas sudoeste de Salvador. Mantenha nível de voo 080, chamele S, frequência 120.1. O nome é 07, atentando para o pushback do Webjet, ingresso à Índia para o 03. Índia 03, 1607, obrigado. 07, solo 08, direita 21.9. Direita 21.9, obrigado. Só 3517, está livrando aqui. Santana 5-7, bom dia, táxi de Alfa, reportante da Juliette para ingresso. Alfa, reportante da Juliette. Obrigado, Linha, tá vendo essa hora? Bom dia, solo, 3890, CN da Golf, pronto para a cópia recife. 3890, bom dia. Informação agora, hotel, Recife 330, aguarde para a cópia. Aguardo. Gol 1897, desça via para 2000 pés, QNH 1014, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. Via para 2000, autorizado ILS X-Ray, portaria estabilizado no localizador 1897 com 1014. Gol 1897, informe a velocidade. 229. Triple 5316, reduza para 220 nós, tráfego 37. Uma hora, 7 milhas, rumo sudoeste, passa meio mil pés para 2 mil pés. Ok, ciente, reduzir para 220, triple 5316. Pode descer até que nível? Desça via para 4 mil pés, que é legal no 014. Descendo via para 4 mil, 1014. Ingressa via Juliette para o 07. Solo, é o Webjet 722, está pronto, potax, autonomia de 4 horas e 46. Alternando com 20 com POB de 60. Webjet 5722, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera pista no 0, ponto de espera torre 1 ou no 8, decimal meia dúzia, ajuste no 0 no 4. Tente a 0 no 4, vai prosseguir via Índia Alfa, quando lá chama a torre 118 decimal meio, é 7722. TAM 3171, chame-se para Recife, frequência 128.8, alternando 125.1. 288251, TAM 3171, obrigado. Olha, então, e agora 1 no noite, decimal 62, é o WebJet. 722, bom dia, autorizado em ingresso da colagem, dá 1-0, 1 com 62. A linha decola, 722. Ok, reduzindo para 1909, 53. Com 1897 estabilizado. Estabilizando agora, senhorita. 1897, M Torre, 1918, décimo meia. 96, positivo. Tip 5316, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, depois estabilizado no localizador. Ok, centro, portanto, estabilizado, centro para 2000 pés. O Vitorino Juliette está a 4 milhas sudoeste da posição Conde, serviço radar terminado, chame controle Aracaju, frequência 120.3. Vai atingir o 060, TAM 3153. TAM 3153 dessa via para 2000 pés, quem negar, 10014. Via TAM 2000, 104, TAM 3153. Decolou. 897, tem pouso autorizado na 10, 1159. Tem pouso, gente, 897 no 0. Web controle, 198 no voo. Bom trabalho, senhor. Controle, bom dia, WebJet 5722. O Jet 5722, contato radar na decolagem, subata nível de voo 320, saída agora. Confirmando a saída agora, né, Leva, senhorita? Objeto 5722, saída Gole, Eval, DCT. Gole, Eval, DCT. Tá passando, Índia Papa Oscar, na escuta? Afirmativo, estimando o Paulo Afonso 0905. TIP 5316, estabilizado? Afirmo, estabilizado, 5316. TIP 5316, reduz a velocidade para a aproximação final, chame Torre 19-16. 19-16, obrigado. Salvador, Índia Papa Oscar, qual é o estimado de pouso? 0905. Gente, 1905, Índia Papa Oscar. Salvador, muito bom dia, o tarifa 5316. 5316, bom dia. Continue a aproximação, aguardando o seu livro, ajuste 1014. 1014, TAN 3153, autorizado final do procedimento ILS-XU e após estabilizado o localizador. Estará no localizador, TAN 3153. Pronto para cópia? Afirmativo. Autorizado Campinas, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após Bridge, Bravo, Romeu, Índia Delta, Eco, quando intercepta up, Zulu, 16. Controle 119.8, aciona 5113 no transponder. Autorizado Campinas, nível 360, roda 10, curva direita, saída da EL, após Leda Bridge, Upper Zulu, Coroneia, 198, é o controle 5113 no transponder, está ciente da informação Golf, azul 4149. Gente, chame pronto no portão 01, no azul 4149. Chamarei. Alô, Salvador. Bom dia, bom, 897. Foi travou, trip 5316, pessoal. 897, bom dia, táxi Alfa, reportante da Juliette para ingresso. Alvo repórter, antes de direto para ingresso, como é que está tudo bem? Luta 3890, posição 9, pushback, acionamento. 09 autorizado, chame para o táxi, são 3890. Guardaremos o táxi. São 3153 estabilizado. Estabilizando agora, TAN 3153, chame Torre 1 ou 8, 16.